going down a hot road. Don't know where I've been. Rotina de manhã, acordar bem cedo. O itinerário é o bar, pois não tem um emprego. Era serviço gerais, só chegava atrasado. Isso quando eu ia de ressaca do álcool. Lembro quando experimentei a primeira vez a sensação de ilusão que a bebida me fez. Tava eu e alguns amigos no forró da esquina. Curtição, mulher no meio, os goles de caipirinha. Veio tonto, sorridente, mal conseguia andar. A partir daquela noite minha vida iria mudar. Fui perdendo responsabilidade e o meu ser autocrítico. O compromisso era tomar uma de domingo a domingo. O dinheiro foi acabando e já não dava pra nada. Peguei um litro fiado, boteco perto de casa. Jogou fora minha garrafa, porra, o que é que você fez? Foi quando agredi minha mulher pela primeira vez. Parece a fórmula da alegria, mas é só tristeza. Presente em lares, em bares, em festas e mesas. Caixão lacrado no formato de conhaque e cerveja. Não caia nessa armadilha, seja humano, firmeza. A consciência se revoltou, xingava a covardia. Eu quase fui linchado, até colou a polícia. Filme queimado na quebrada, tá ligado? Uma fama, olha o pinguço, papo de lá vai o cu de cana. Na propaganda me dizia, cê é da boa e te dá asas. Na rua, acidente, família desestruturadas. Pra mídia eu sou cômico, se não fosse trágico. Me espanto como bebê, não como vítima do álcool. Uma droga legalizada, invenção do sistema. Pra mim basta um gole pra esquecer dos problemas. O mel se tornou fel, agora me sinto culpado. Vendo minha imagem no espelho, maltrapilho e acabado. Montremos uma abstinência, várias noites de crise. Envelhecido sem valor, diferente de uísque. Sem direito ao pit-stop, clínica de recuperação. Tratamento é bom gelado e depois dormi no chão. Essa fórmula da alegria, mas é só tristeza. Presente em lares, em bares, em festas e mesas. Caixão lacrado no formato de conhaque e cerveja. Não caia nessa armadilha, seja humano, firmeza. Daqueles que bebem pra dormir e acorda pra beber. Desprezado pela família que já não sabe o que fazer. Outro dia fui dar um abraço no meu filho pequeno, que me empurrou, depois falou: você tá sujo e fedendo. Nem a mãe dele aguentou de tanto sofrimento. Me disse que cansou, que eu era perca de tempo. Vejo minha vida passando com uma garrafa derramada, de barriga inchada, cirrose diagnosticada, acompanhada de uma dose de tristeza e depressão. Sem tirar gosto, só desgosto, sem amigo, solidão. Caminho pro banheiro, sensação de mal-estar. Não aguento mais sofrer, se eu comecei vou terminar. Corda na mão, decepção de um homem decidido a acabar com a própria vida. Foi vencido pelo vício, amarrei a corda no teto, nó no cabo de madeira. Depois pulei do sanitário, essa foi minha saideira. Essa fórmula da alegria, mas é só tristeza. Presente em lares, em